Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. De volta. Hoje é terça-feira. Que beleza. É muito bom saber que você tá aí ligadinho, ligadinha na melhor programação do seu rádio no mundo sertanejo, que tá começando no seu rádio a partir de agora. É o Central do Sertanejo. Muito sertanejão universitário, você vai ouvir por aqui também, terça-feira, 16 de setembro. Prazer, sou Silvio Ferraz e vou te fazer companhia nessa terça-feira maravilhosa. Essa rádio é sucesso, é audiência comprovada e garantida, e nós vamos começar com Lucas Moraes, Depois da Balada. Pega, pega eu pego você, a gente se pega até amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar. Te pegar de jeito, beija, beija, beija. Juntinho com o Lucas Moraes, vai! Ei, tio, tô de olho em você. Tô querendo te conhecer. Pegar você, beijar você. Depois da balada te pegar, pra gente ficar juntinho, só nós dois. Sabadão a galera dançando, é só curtição. Olha que menina linda, bagunçou meu coração. Pega, pega eu pego você. A gente se pega até amanhecer. Pega, pega eu vou te pegar de jeito, beija, beija, beija. Pega, pega eu pego você. A gente se pega. Beija, beija, beija. Presta bem atenção no que eu vou fazer com você depois da balada, é assim. Ei, Sil, tô de olho em você. Tô querendo te conhecer. Pegar você, morder você. Ai, ai, ai. Depois da balada te pegar, pra gente ficar bem juntinho, só nós dois. Central do Sertanejo. Amar como eu te amo é complicado. Querer como eu te quero é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te ver e não te ter é um castigo. Não sei o que fazer pra você me notar. Te dou o céu da minha vida pra você brilhar. Eu posso ser seu anjo e o que você quiser. Até trazer a lua aos seus pés. Eu só quero te dar um beijo.

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Vem, princesinha! Vem, vem! Elas sabem do que eu tô falando. Em frente ao espelho, duas horas se arrumando. Um cabelo impecável, perfume importado, um vestido colado, ela tá demais. A noite passou, e o que estou? Passou da conta, ela bebeu demais. Um batom rebocado, cabelo bagunçado, bem mais safada que o normal. Já desceu do salto, tá bem mais humilde, devinha que só começa a delirar. Princesa, e chega princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora princesinha vai embora, hein. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Ha! Olha aí quem chegou, hein? Chegou chegando a melhor da balada, louca doidona na solta chapada. Chegou orixando a rapaziada, um roubou a cena, a mais empolgada. Rebolando com tesão, abala a situação. Um tá chapada, mas é top, delícia na pegação. Tá doida? Tá louca? É. Tá louca, é? Tá doida, é? Um tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Um tá chapada, tá doidona, doidona. E chega princesinha, e sai mendiga com o sapato na mão e o vestido lá em cima. No começo da balada é a top sem igual, mas agora princesinha vai embora, hein. Tá louca, é? Tá doida, hein? Um tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Um tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida demais. Um tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Princesinha, Lucas Luco, Mr. Catra, parceria que deu certo, né? Helber e Alan quebrou a cara, passou também Taíme e Thiago abrindo o nosso segundo bloco. Agora tem João Neto e Frederico e a participação mais que especial da dupla Bruno e Marrone. Chamam isso de traição. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. Fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é. Os parceiros Bruno e Marrone. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama.

música que você gosta de ouvir. Toca aqui no Central Sertanejo. Te traindo com a antiga namorada. Acreditar em tudo, eu mentia que absurdo. E você igual boba, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Voltar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Eu tava te traindo com a antiga namorada. Acreditar em tudo, eu mentia que absurdo. E você igual boa, não sabia do meu mundo. Mas uma hora o telhado quebra, a casa cai. Pela porta da frente hoje eu não entro mais. Você descobriu, escondeu e viu, o coração partiu. E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Se você voltar e me perdoar, não vou pegar, eu vou parar. Me comportar, comprar aliança e com você eu vou casar. Me dá, dá uma chance de tentar dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar. Um lugarzinho na sua cama. Ei, cama macia, hein? Que é isso? João Bosco e Vinícius. Passou aí também o Leonardo. Liga lá em casa. João Neto, Frederico, Bruno e Marrone, Lucas, Luco, Mr. Cata, Helber e Alan, Taime e Thiago. É só música boa, gente. Nosso programa tá indo embora, né? Mas amanhã, eu prometo, se Deus quiser, está de volta aqui nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo pra vocês mais central. Mais central do sertanejo, porque você merece programas como esse. Programa de qualidade no seu rádio. E é isso que a sua rádio oferece pra você, não é isso? Terça-feira maravilhosa pra todo mundo. Amanhã, quarta-feira, eu estarei de volta com mais Central do Sertanejo. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente! Deixa a saideira de hoje com Hugo e Thiago, esse foco aqui. Ah, valeu, gente! Central do Sertanejo. Sabe onde eu estou? Tô num bar. Sabe o que eu tô fazendo? Tô bebendo e vou beber até o dia clarear. Mas quer saber onde estou? Eu tô num bar. Sabe o que tá doendo? É saudade de você, tô te ligando pra te avisar. Ficou lembrança sua, o cheiro da sua pele ainda está no ar. Eu vou beber pra não chorar. Esse copo aqui eu vou tomar pensando em noites que eu passei com você. Esse outro aqui é pra lembrar dos beijos que eu te dei até o amanhecer. Esse copo aqui é pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você. Esse outro aqui eu bebo pra ver se eu consigo te esquecer. Ficou lembrança sua, o cheiro da sua pele ainda está no ar. Eu vou beber pra não chorar. Esse copo aqui eu vou tomar pensando.